Acampada 060 Sutil. É nóis. Curitiba. Acampada. Acampada. 0800 Crio. Acampada. A 50 é. Deixa eu ver. Curiri nos beats. Tô gravando, mano? Este programa contém-se nas fortes e desaconselháveis para pessoas sensíveis. Recomendamos discrição ao assisti-las. Que tolice, E agora pra desligar essa merda aí, meu? Ora ligou, E agora desliga! Chama o bombeiro lá, chama o bombeiro lá! Vocês são um monte de moleque que joga videogame. Tiro em ninguém, porque na vida real, quando você dá tiro, se pega na barriga, pode matar merda. Isso não é legal, cara. Isso não é hip hop. Cambada! Cambades!